diretamente do estúdio de responsa. Costa Gold. Some classic shit around here, nigga. Ficava high, freeway na high school. Só pra quebrar meu tabu. É Lara no bolso de canguru. Tu não sabe que tá acontecendo. Do nariz chegaram talento. Me tiraram de fora pro centro. Adentrou, vai vendou. Gordito, bochechudo e feres. No estresse, arranjava tempo pra ser jackass. Ouvia Nas, luta low. Testava paternidade. Perdia a madrugada escrevendo minha eternidade. Sabia que a vida não é o que nós tá pensando. Mano, a vida não é Zezé com Luciano. Repara que tem vários manos sem tempo pra parar e sentar pra rimar. Criança que tem pra cuidar, brinquedo e fralda pra comprar. Divido fônicos do bando no metrô. Passou tudo que deve, divido meu tempo pra ver meu avô. Ao voo, livrei minha mente de destino trágico. Me adaptou ao vai vem da vida como elástico. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: filho, faz seu rap, mas não volta com haxixe. Vixe, tô tipo papalégua sem alpiste. Mas Costa gosta ouro e se Costa mosca é vice. Correndo a mais, vai, vivendo day by day. Sei, nem sei, nessas que eu recordo que eu passei. Querendo mais, vai, querendo vai, não vem, vem, não vem. Várias metas que eu já tracei. Correndo a mais, vai, vivendo day by day. Sei, nem sei, nessas que eu recordo que eu passei. Querendo mais, vai, querendo vai, não vem, vem, não vem. Várias metas que eu já tracei. Cotidiano fatídico, simplesmente acordar. Mas de repente ao tombar do sol é fácil chegar. Que não há caminhar de passo como esse aqui. Cada caminho é único, nem adianta me seguir. Talvez siga alguns conselhos, mensagens de alto tom. Mantendo a alma viva, lembrando do que é bom. Pois essência e união se conta em todos os lares. Nos gestos mais simples e nos mais estranhos paladares. 32 dentes, 3 caras, sinal de satisfação. Pois sempre encheu a barriga, esvaziou o pulmão. Sem indignação e arrependimento, hoje eu sei que a chave do sucesso é viver em day by day. Meu Deus, é cat. É desse jeito. E dizem que o tempo já passou, não sou mais moleque. Do funk pesado quero funk soul, hoje é o funk dos black. O funk dos black trunk acabou, só prensado nos back. Fudeira a porra toda, caralho porra. Diz o que aconteceu com esses moleque. Meio a granny flat, assemelha um golden era. Por tuzão, new era cap. Nós já fazia rap antes de hatch. É quando criou falar de back. Desde os 12 é Mike Jack, respeita. Desde os 13 exercendo flow flipado, meu estudo. Sempre tive um motivo mero, sem ser pilantra, sempre sincero. Sério, é isso que eu quero. Nada mais que respeito, conceito pros bicos tá mudo. É que eu chapei de maconha, porém essas letras de fato portam conteúdo. Então vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Que a picadilha é de vilão, mas o contato é Paraguai. Certo, pai? Fecha a conta, passa a régua, mede e sai. Mal olhado de urubu, abençoa e subtrai. Eu sempre corri pela própria família pra criar minha irmã sem dar milho. Tinha um foco e motivo na trilha, isso até o Adonai ter um filho. Os meros motivos que eu trago na letra da treta da massa com zero real. Costa Gold é quatro irmãos antes de rap na. Correndo a mais, vai, vivendo day by day. Sei, nem sei, nessas que eu recordo que eu passei. Querendo mais, vai, querendo vai, não vem, vem, não vem. Várias metas que eu já tracei. Correndo a mais, vai, vivendo day by day. Sei, nem sei, nessas que eu recordo que eu passei. Querendo mais, vai, querendo vai, não vem, vem, não vem. Várias metas que eu já tracei, hey.